terroristas do sistema estão de volta em ação. Em cada homem veja a maldade, mas também o coração. Controvérsias de uma vida que é cheia de incertezas, com trajetórias de vitória ou também de muita tristeza. O tempo passou, o vento levou nosso sorriso, nossa esperança, que não queria voltar a ser uma criança. É bem mais do que sei, que o tempo faz história. De criança eu já passei, quem planta colhe eu já ouvia os comentários de ontem à noite. Se tem alguém até entendia, foi um fim, ok então. Tudo tem razão, os cara bom que o vento leva. Muitos dias, vários sonhos debaixo da terra. Por aqui, o vento sopra onde quer. De cada 10, somente um que vai na fé. Como os leprosos aqui nós olha. Pindorama, mil recordes, vários choques e pouca glória. Cada um que fez seu nome, os que não resta é só memória. Agora, de migué, de vem tem pouco, eu arquivei. Bem, tem. Sua escolha muda tudo e faça bem. Blém, blém. Criança, o tempo passa, a gente esquece. Eu sei, muito se parece uma febre. Várias coisas são deixadas, brincadeira, o tempo apaga. Noroeste, pique, esconde, alguém resgata. Sem marra, quem passou sabe bem, ser criança não é farsa. O tempo passou, o vento levou. Quem ontem sorriu, hoje chorou. No coração, pra sempre um ar de saudade. Quem? Quem aqui não se lembra? Eu me lembro também. Dois irmãos unidos orando e o pastor dizendo amém. Mesmo sendo uma criança já conhecia o caminho. Assim mesmo quando cresci, preferia andar sozinho. Quantos e quantos casos igual ao meu de mano que se perdeu. Não regressou na trilha certa e hoje em dia já morreu. Ficou bem claro pra mim que bala não é peixinho. Quando trombei o ninju caído lá no campinho. Vários estalos, porta à noite, é realidade hoje, Pindorama. Ou no Novarão é a mesma coisa. Os manos se entregaram, assinaram a sentença. Enquanto o relato dos crentes vem fazendo a diferença. Abençoe-nos, ó Pai, pra onde você vai? O capeta te rouba a vida enquanto a droga te distrai. O tempo passa, o vento leve, a DST carrega o jugo de defender a paz, mesmo estando no meio da guerra. Deus seja louvado, vejo que tá molombrado. Aqui embaixo é cor da pele, ouro, choque é o que é válido. Ainda não foi a folha seca caída no chão que o vento levou. O diabo fazendo a festa, são vários que ele tragou. A notícia recebi, rapidão, trem prolifera. Não é questão de ser comédia, muito menos ser favela. Não é real que não quebra, faz o ruim, bom, quebra. Tristeza, fortaleza, contemplei a tragédia. Ribeiro, é poucos dedos, quantos morreram. Onde era o ponte da rapa de voo, agora dá até medo. Não é que eu devo, mas também não vou marcar porque eu não devo. Mas com certeza, infelizmente, com alguém eu pareço. Deus permite, não é brinde, é plano. Mas não brinque, na mão do diabo ainda tá limpo. Na mão do Senhor, me explica, é que contraste sou. Novarão se orgulhou, se pra norte considerou. Porque dali que emanou Pindorama, NA2R, faz frente no combate. Apóstolos, MCs e contraste faz parte. Contra o sistema, a palavra vem da Bíblia. Jesus Cristo voltará, ele para a justiça. Pindorama, NA2R, faz frente no combate. Apóstolos, MCs e contraste faz parte. Contra o sistema, a palavra vem da Bíblia. Jesus Cristo voltará, ele para a justiça. O tempo passou, o vento levou nosso sorriso, nossa esperança. Quem não queria voltar a ser uma criança, né não, mano? O tempo passou, o vento levou. Quem ontem sorriu, hoje chorou. No coração pra sempre o ar. Salve.